dizer que não me ama e não me quer. Para de dizer que o romance teve fim e o que você sentia acabou. E o que vivemos não aconteceu. Para de dizer que teu amor não é mais meu. Eu sei que esse momento na sua vida não vai bem e que chora todo dia, noite adentro, sem cessar. Mas me diz o que está acontecendo, pois te ver assim me está doendo. Não vejo a hora disso acabar. E agora o que eu faço pra poder ganhar teu beijo e te ter novamente nos meus braços, meu amor? Enfim, poder tocar teu corpo inteiro, dividir contigo meu travesseiro e ver que aquilo tudo já passou. Sua vida não vai bem e que chora todo dia, noite adentro, sem cessar. Mas me diz o que está acontecendo, pois te vejo.